Pega com a sol. China CDs, Kellyson Gravações, Suits Clothing, Arte Lingerie, ETN Gravações, vem! Hoje eu vou botar pra mexer, a noite tá quente, clima de se envolver. Hoje eu tô querendo abusar, então deixa queimar, que a festa vai começar. Então dá uma agachadinha, uma sentadinha, uma empinadinha. Tá toda soltinha, vem dá uma agachadinha, uma sentadinha, uma empinadinha. Tá toda soltinha, vem, vem, vem. Que eu tô doidinha pra descontrolar. Tô assanhadinha, você vai babar. Então senta aí, fica aí, vem jogar. Toda empolgadinha, você vai pirar. Pega, aproveita, magiza, pega. Que hoje eu tô no pega, pega. Só quero saber de taca, taca. Um bumbum que bate, mas nunca para. Essa é a minha tara. Então vem na minha e taca, taca. Pega, aproveita, magiza, pega. Que hoje eu tô no pega, pega. Só quero saber de taca. Que bate, mas nunca para. Essa é a minha tara. Então vem na minha taca. Hoje eu vou botar pra mexer. A noite tá quente, clima de se envolver. Hoje eu tô querendo abusar. Então deixa queimar, que a festa vai começar. Então dá uma agachadinha, uma sentadinha, uma empinadinha. Tá toda soltinha, vem dá uma agachadinha, uma sentadinha, uma empinadinha. Tá toda soltinha, vem, vem. Que eu tô doidinha pra descontrolar. Tô assanhadinha, você vai babar. Então senta aí, fica aí, vem jogar. Toda empolgadinha, você vai pirar. Pega, aproveita, magiza, pega. Que hoje eu tô no pega, pega. Só quero saber de taca, taca. Um book bate, mas nunca para. Essa é a minha tara. Então vem novinha e taca. Pega, aproveita, magiza, pega. Que hoje eu tô no pega, pega. Vem no taca, taca. Um book bate, mas nunca para. Essa é a minha tara, então vem novinha e taca. Hoje eu vou botar pra mexer. A noite tá quente, clima de se envolver. Hoje eu tô querendo abusar. Então deixa queimar, que a festa vai começar. Então dá uma agachadinha, uma sentadinha, uma empinadinha. Tá toda soltinha, vem dá uma agachadinha,